Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Aí, Gugu! É hora de dar show! Família! Gugu Boy! Grande Gugu! Você me amou, eu brinquei de amar. Tive a chance de valorizar. Judiei demais, você sofria. Dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal. Acordei, caí na real. Vacilei por pouco, sem noção. Vim aqui pra te pedir perdão. Pequeno Google Boy, o treme tudo do Pará. Vai, Débora. Esse é o som que tá tocando na Bahia? De verdade? Ah. A turma da Brigadeira, Débora. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, fica. Fica, fica, fica, fica, fica. A muriçoca, me soca, me soca, me soca, me soca, me soca, me soca. A muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Opa! Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo. A muriçoca vem morder o meu umbigo. Quero morder de noite, ela não se aquieta. Soca, vem, vem morder na minha perna. Muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. A muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica, fica. A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca. Ô, Jezinho! A muriçoca, fica, fica, fica. E não se deu! A turma da Brigadeira tem mais um especial. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Ele pega as coroas e eu pego a novinha. Meu pai é foda. Choca Praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. Silson's Lanches, o melhor lanche de Belém. Segura a batida, essa mesma levadinha, só pra ver se a turma aqui de Bom Jesus já aprendeu. Então, Cerejãozinho, com o Sueli, do melhor do Brasil. Ó, Fofão, Fofão disse que já foi picado já. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, fica, fica, fica, fica. Vamos bagunçar, Redez? A muriçoca, soca, fica, fica, soca, soca, fica, fica, soca, soca, fica, soca, fica, fica, soca. E soca, fica, fica, fica, fica, fica, soca, fica, fica, fica. É o quê, pai? Vai, já! Eu bebi

Tu vai pro rabo e quer tapinha? Ela quer sentar. Só quer saber de festa no meio da putaria, vida bagaceira. Ela quer sentar. Seu grupo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pena. Ela quer sentar. Saber de festa no meio da putaria, viva bagaceira. Ela quer sentar. Grupo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pena. Boy, boy, boy, boy. Na sexta-feira se inicia a bagaceira. Bonde fechado com fudão e a solteira. Nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. E vem de tal caminha, mas passou a sucrime. E as raparigas coliciadas feita a pele e mel. E a bagaceira rasga a noite, quarto de motel. Sem compromisso, sem namoro, cada um na sua. Vou fazer o que isso vai aqui na sua rua. Sentar. Só quer saber de fecha, a putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar. Seu corpo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pera. Ela quer sentar. Só quer saber de fecha, a putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar. Seu corpo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pera. Alto peça, pode isso. Ei, Fortaleza! Alto peça, Josimar! Viu, Brasil! Esse vídeo é show! Ouça, Flores! Ronaga, isso aqui no Brasil! Rio Traçado! Eu desafio, você descer até embaixo, segurando-me, teu desafio. Eu desafio, vai. As paradinhas, vai. Vem pra festa do pequeno Gugu Boy. Os DJs Nivaldo, Valber e o top DJ Gugu. Olha que toma cerveja, cachaça e Red Bull. Toma uísque, tequila e xanó. Tome Smirnoff, conhaque e Olipa. Agora eu quero ver você nessa morada. Toma cerveja, cachaça e Red Bull. Toma uísque, tequila e xanó. Tome Smirnoff, conhaque e Olipa. A pisadinha, todo mundo gosta de mulher, a pisadinha, botou pra ficar. Misturo tudo agora, eu quero ver você dançar a pisadinha, pisadinha. Esse o play, 100% diferenciado. Botou pra ficar. Misturo tudo agora, eu quero ver você dançar meu desafio. Olha o desafio. Você desceu até embaixo, segurando o teu desafio. Meu desafio. Você também a noite toda se pagar o mico. Eu desafio, você descer até, vai, vai. Eu desafio, você também a noite toda se pagar o mico. Desafio. Você descer até embaixo, segurando o teu desafio. Eu desafio. Desce pela terra, vai. Eu desafio. Eu desafio. Eu desafio. Você descer até embaixo, segurando o teu desafio. Eu desafio. Você beber a noite toda sem pagar o mico. Já vem, tem outra agora. Me persegue há mais de 7 anos. E quando eu chego na balada, eu colo logo nas meninas. Eu viro imã,

forrozinho gostoso. E você, empurrando tudo na sanfona. Ai, meu avião! Rádio Gugu! Fica comigo e diz que vai embora. Reclama que eu não lhe dou atenção. Mas na cama jura que me adora. Só tava testando meu coração. Briga comigo e diz que vai embora. Reclama que eu não lhe dou atenção. Mas na cama jura que me adora. Só tava testando meu coração. É vai e vem, não para não. Você tá querendo é confusão. Ora quer bem, ora quer não. Só me ter a cama rola não. É vai e vem, não para não. Você tá querendo é confusão. Mm-hmm. sofá, mesa, na cama, só seu bem querer. Pra quem duvida, o meu amor mandou dizer: ela namora um, adora um, só quer um. Ela namora um, adora um, só quer um. Namora, adora, só quer um. Namora, adora, só quer um. Oh, mas é nóis, não sou seu music. Olha o Roberto Montes. Alô, Cirano. Alô, Enio, Pedro Neto. Rádio Gugu. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Quem vai amanhecer o dia comigo dá um grito aí. Tá claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos logo soltar a... Vai no curi. Dali, Gugu, vai! A gente e voltando no outro dia. Nosso amor é desse jeito, com as brigas. Daqui eu quero ouvir vocês cantando bem forte, vai! Quando briga comigo e embora, me deixando de castigo, sofrendo, pedindo. Com o senhor Hipólito, nada se compara ao melhor. Tava acostumada quando brigava comigo. E embora me deixando de castigo, sofrendo, perdido num mundo de solidão. Aí sempre voltava quando batia a saudade. Me ligava, falava que me amava e terminava convencendo o meu coração. Mas agora acabou, o vento levou, o nosso amor virou poeira. O seu tempo acabou, acabou, e deixou de ser brincadeira. Se joga na pista, se mata e grita. Perereca,